Hollywood. Salvador da 357, 119 metros. Muito baixo. Solo. Solo Salvador, bom dia, o T3, 153, livrou. Táxi Alfa Juliette, vai seguir o Fome até o posto 09, pode pessoal. Alfa Juliette, segue o Palomino até o 09, o T3153. Bom dia, tá 3890, posição número 4. Guardando cópia, Recife 330. Um minuto pra sua cópia. Azul 4201, pronto pra cópia. Azul 4201, autorizado até Campinas, nível 340. Decola da pista 10, pode decolar de curva direita. Saída da Euleta Bridge, que é onde interceptará a aerovia Upper 16, Bravo Hotel Zulu DCT Trive, conforme o plano de voo. Responde 5001, frequência do controle 119.8. Regimento correto, chame pressionamento e puxe, azul 4201. Então 3890, pronto pro, pra cópia? 3890, pronto, cópia. Então 3890, autorizado até Recife, nível 330. Até Upper Whisky 58, Aru, DCT. Decola da pista 10, após decolagem em curva esquerda, saída Buca, transição Caju. Transponder 5575, frequência do controle 119.8. Tá, 3890, tá autorizado para Recife, nível 330. 358, Aracaju, saída, decolada 10, curva esquerda, Buca, transição Caju. Responde 5575, controle 198. Atendimento correto, chama pressionamento e push, então 3890. 3890. Sol Salvador, Abissamento 570. Abissamento 570, prossiga via oficialmente da Juliette. Gentileza para confirmar novamente, prossegue parte de acesso, através da Juliette. Contém para o Sol. Por gentileza, Abissamento 570. Eu não entendi, por gentileza, controle, informe para chamar através da Juliette, 6570. Afirmativo, chame antes do Taxway Juliette, abre essa 6570. Positivo, chamarei. Abissa 6570, autorizado o ingresso da Taxway Juliette, atende para o Polo Mecano através do portão 6. Correção, Abissa 6570 vai para o pátio 3. Positivo, autorizado o ingresso para a Juliette, prossegue para o pátio 3. O Solo, Xené 62 no ano, bom dia, tendo as condições de autorização, Galeão. 62 no 1, informação em curso é a Golf. Copia? Relativo, próprio. Xené 62 no 1, autorizado até o Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0 com curva à direita. Saída da El, Leda Bridge. Via Upzulu 1-0, ESMAP, DCT Lufto, DCT Barbacena e conforme plano de voo. Transponder 5002, frequência do controle 1-19.8. 360 conforme, para Galeão, decola 10 pela direita, Taioli da Bridge, Apesuro no 0, Esmato, Lúvito, Barbacena, após conforme. 5032, transponde 98, apontou, Léo, Xané 62 no 1, posição 5. Atendimento correto, chame para acionamento e puxa, Xané 62 no 1. Vai lá. Salvador, tá 3290, busque bem acionamento, posição número 4. 3890, autorizado, pushback, saneamento, chame para o táxi. Autorizado, semana para o táxi. Salvador, muito bom dia. Gol 1963. Com a informação Golf, autorização para o Galeão, portão 1. Gol 1963, copia? Afirmo. Polo 963, autorizado até o Galeão, nível 360. Via Upper do Luno 0, SMAP, DCT Lúpito, DCT Barbacena e conforme plano de voo. Decola da pista 10 com curva direita. Saída da EOL, da Bridge. Transponde 5010, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper do Luno 0, SMAP, após SMAP. Transponder 5010, Dael, Leda e após o print, 119.8 é o controle Gol no 963. Contingimento correto, chame para acionamento e push Gol no 963. Chamará Gol no 963. Salvador, bom dia, Gol 1865, ciente da informação Foxtrot. Federal 9970, Livro, na escuta, bom dia. Federal 9970, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, obrigado. Fala, no 3890, para o site, em 135. 4 horas, a perna natal. Cliente está 3890, autorizado táxi via Índia Alfa, ponte perto da pista 1-0. Lá chamar a torre em 1-8 em sinal 9-5. Altímetro 1-0, 1-2. Eu vou esperar lá, 1895, manhã. Well, good morning, Ascena 6211, request pushback and start up 1005. Ascena 6211. Stand by to push back and start up. Roger, stand by, 6211. Polo 865, informo que a informação em curso é Golf, aguarde para a cota. Federal 9970, autorizado o ingresso na Texway Juliette para o pátio 3. Autorizado ingresso na Juliette para o pátio 3, Federal. Gol 1093, informação em curso é hotel. Aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Cheyenne 6211 clear to push back and start up. Roger, I call for taxi with the 6211. Gol 1865, copia? 1865, autoridade até Brasília, nível 360. Via Upper Zulu 17, Apino, onde manterá na Upper Zulu 17. Decola da pista 10, com curva à direita. Sai da árvore, elefa, transponder 5014, frequência do controle 119, decimal 8. Atendimento correto, chame para acionamento e pushback. Azul 4201 na guarda para pushback acionamento. 1093 copia. 1093, autorizado até com fins, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita. Saída da Leda Bridge, onde interceptará a Up Zulu 16. Transponder 5013, frequência do controle 119, decimal 8. Atendimento correto, chame para acionamento e pushback e gol 1093. Papatango 9, aqui Mike, tá pronto para cópia? Papatango 9, aqui Mike. Voo local, 1.000 pés, vai decolar da pista 17, com curva direita. Corredor axé, transponder 01-12, frequência do controle 119.8, frequência da torre 118.95. Vem banho aqui, Mike, pressionamento e táxi, chame torre em 118.95. Tower, Ocean, ground, Ocean, 6211, request taxi 104, and there's 0340, alternate, Bravo. 6211, confirm alternative. Okay, Zahra Bravo, Golf Romeo, and there's 03 hours, 40 minutes, and the 1004. Alright, Ocean Air 6211, clear taxi via April 1, India Alpha, holding point runway 10, air contact to tower 118, mile 95. 118.95 and April 1, India, until hotpoint 118, thank you, bye, sir, 6211. Azul 4201, coordenando com a equipe de follow após passagem da aeronave da Avianca, a cauda. Autorizado pushback, acionamento. Salvador, bom dia, Goma 759. Goma 759, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Goma 759. Gol 1865, aguarde para pushback. Correção. Gol 1865 está autorizado. Pushback, acionamento, chega para o táxi. Informação, sobre a aeronave, então 3517. Então 3517, copia? Então 3517, autorizado até Brasília, nível 360. Via UPZULU 17. Decola da pista 10, após decolar de curva à direita, saída ABO, elétrico. Transponder 5017. Frequência do controle 119.8. Regimento correto, chame para acionamento Mustang 3517. Voo 9759. Voo 9759, mantenha a posição antes da Juliette. Mantendo, 759. Confie para o sol. Gente, previsto com 759. Com 759, mantenha a posição. Com gente, previsto. Portão 03, com 759. Siga para o sol, azul, alfa, que foi bravo. Aguarde para reboque, azul, alfa, que foi bravo. Sol, azul, 4201, está com 1-1-4-0-4-2-5, eu estou na minha região de escutar. Gente, azul 4201, autorizado táxi via X-Way India Alpha, fonte perto da pista 90. Lá chama na torre 118-95, altímetro 90-12. 4201. Com 9759, está autorizado o ingresso na Juliette para o portão 3. Ingresso na Juliette para o 3, 1759. Azul Alpha X-Ray Bravo, está autorizado o reboque até a saída do pátio 3. Para o táxi, o gol 9865 está com 129, bordo 3:40, alterna Goiânia. Sente o gol 9865, autorizado o táxi via pátio 1, India Alpha, ponte perto da pista 10. Lá chamar a torre em 118.95, altímetro 10-12. 5012, do táxi, ponte perto, 118.95, gol 9865. Para o pushback e acionamento, gol 1963, gate 1. Gol 1963, aguarde para o pushback e acionamento. Na sua escuta, no 963. Gol 1963, coordenando com a equipe de solo após passagem da aeronave da companhia, sua cauda, está autorizado o pushback e acionamento. Após a aeronave da companhia Calda, em coordenação, autorizado para chegar de acionamento, gol 1963. 0903 está autorizado para pushback saneamento, chame para o táxi. Azul, Alfa, X-Ray, Brava, manter posição na saída do Pátio 3, aguarde para autorização na entrada do Pátio 1. Alfa, X-Ray, Brava, aguardava. É o 3554. Está aqui a informação até o possível coordenação do nível 130, Aracaju. 3554, aguarde para a cópia. Pode dar cópia.